subir para descer, o descer para subir, saber escolher para nunca cair. Eu quero viver, o item número 2, preciso descer para subir depois. Humilde serei, um servo fiel, descendo irei, subindo ao céu, estarei em pé se assim prosseguir, porque isto é descer para subir. Subir para descer será qual Jezabel quis se aparecer num gesto infiel. Alguém a jogou de cima ao chão, Jezabel virou comida de cão. Subiu para descer, a prova aí está, pretendeu crescer, mas caiu de lá. Perdão não pediu, não se converteu, de cima caiu, desapareceu. Herodes subiu sem primeiro descer, o povo assistiu cair e morrer. Não deu glória a Deus, foi grande o seu mal, depressa desceu na queda fatal. Um anjo pensou ser maior que Deus quis, o Senhor jogou de cima o infeliz. Pois foi em que eu ser grande tentou, mas caiu do céu, Deus o derrubou. Perigo será pra quem quiser crescer, se não procurar primeiro descer. Por isto eu quis o item número 2, eu serei feliz subindo depois. Deus vai exaltar o crente fiel, que se humilhar irá para o céu. O céu está lá, podemos sentir, mas só subirá quem descer para subir.